Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher, não parar. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Estúdio MJ Produções. Serviços em geral para você e sua festa. Aqui é DJ Alisson Produções.

Divididas Produções. DJ Alisson.